Será que eu tô vendo coisa? Eu sei, eu já bebi demais, mas ainda tô no meu normal. Chegou um amigo dele ali e eu nem sei pra onde eu vou fugir. Tá me mandando sinal, tentando uma aproximação. Se é pra falar do ex, eu dispenso, mas pelo jeito que ele tá me olhando, ele que tá me querendo. Se ele que é amigo tomou uma, esqueceu, imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado. Mandou um sorriso e acertou meu ponto fraco. Eu tô pegando seu amigo emprestado. Mas é só emprestado, hein? Depois eu devolvo, viu, João Pessoa? Tá me mandando sinal, tentando uma aproximação. Se é pra falar do ex, eu dispenso, mas pelo jeito que ele tá me olhando, ele que tá me querendo. Se ele que é amigo tomou uma, esqueceu, imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado. Mandou um sorriso e acertou meu ponto fraco. Acertou meu ponto fraco. Se ele que é amigo tomou uma, esqueceu, imagina eu. É uma sofrendo, querendo os dois alcoolizados. Eu tô pegando seu amigo emprestado.